Salvador, bom dia, voo 9085, autorização Guarulhos, informação hotel. Bom dia, 9085, agora cópia para Guarulhos. Preparatória da Euleda Motte, vai. Da Euleda Motte. Tarde, informa por tarde, 3530. Vai chamar tarde, 20 com 140, 2 horas, vai tocar na receita. ITV Índia, ponto de espera, reporta pronto para decolagem. Reporta pronto para decolagem, 30 segundos. Guarulhos já tem a cópia, fogo 9085 Guarulhos. Só mais um minuto, 9085. A linha da cola, vento no 30 graus, 079, são 3530. A linha da cola, 3530. Vão 9085, cópia. 4-4. Guarulhos autorizado, 340 é o nível, da cola, pistão no 0. Primeira curva à direita, cumpre o perfil da EL. Leda após Lamotte, vai intercepta pelo azul 1 a 0. Após, prossegue conforme a rota do plano. Aciona 5421 no controle, Salvador 1119, decimal 8. 340 Guarulhos, colando pistão no 0, curva direita, perfil da EL, Motiva. Após Motiva, intercepta a pista do 1-0 e conforme o plano de voo. 5421 no transponder, 2198. Confirmando a saída da EL, Leda após Motiva. EL, Leda, Motiva. Informa pronto. Calma, porta 1-1. Pushback acionamento, voo 9085, portão 11. Coordena com a equipe de sono e informa táxi. Você vai chamar pro táxi. Táxi, voo 9085, tá com 176 a bordo, 176, 3:55, alterna ao galeão. É, táxi autorizado via Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, reporta pronto para decolagem. O ajuste 1016. Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, reportará pronto. 1016, ali. 9085, se aproximando com a esfera da 190, tá pronto. Gol 9085, além da coluna 0, vento no 40 graus, 099. Além da coluna 0, gol 9085. Na 065, as 38, controle 119.8, bom voo. 198, obrigado, Valinho. Salvador é o 35556, final de 6 milhas, baixado travado. 6, avistado, livre pouso, pistão na 0, vento no 50 graus, 099, trip 5556. Livre pouso para o trip 5556. Doutor Salvador, boa noite. TIP 5329, chama o controle Salvador na frequência 119.8. TIP 5556, seus solos 47, libera direito, táxi autorizado via Alfa. Juliette para o portão 8. Alfa Juliette, portão 8, 5556. Oi, muito boa noite, Papa Tango Lima, Aquilo Zulu, agora 3 milhas para a rotatória, aviso Alfa 197. Durante Lima, Aquilo Zulu, reporta a terceira milha fora da 17. Vou falar na terceira milha, final 17, o Lima, Aquilo Zulu. Lima Kilo Zulu avistado, livre pouso na 7, vento no 40 graus, 099. Livre pouso na 7, Lima Kilo Zulu. Na cruz do Sol 52, direita até um garabaita, está na frequência livre. Night. Lima Kilo Zulu ao solo. Ok, sente, confirma por gentileza o hangar. Ok, sente. Torres Salvador, boa noite, 5329. Para ILS, Visualcop. Boa noite, continua a aproximação e fala embaixada travada, ajuste 16. Tomara. Passagem travada, 5329. Pouso autorizado, vento no 40 graus, 079. Pouso autorizado, 5329. De 5329, solo 04, da área direita, cruze alfa, quilo, pátio 3, posição número 8. Atente, acelerador. pode confirmar a posição para o 5329, 8? Foi que a refraera me informou, vou entrar em contato com a mesma. Siga, tá visual com o sinalizador, confirma. Negativo. Quem aguarda? Tenho 329 na escuta. Sua escuta. Tem condições de lesão 8-0? A Infraero informou agora que é para a posição número 2. Posição 2, positivo, fazendo 180.